Sapatada no diabo eu vou dar, no nome santo a igreja vencerá. Sapatada no diabo eu vou dar, no nome santo a igreja vencerá. Sai da minha casa, pega a sua trouxa e vai embora, e vai embora. Sai da minha casa e pega a sua trouxa e vai embora, agora. No nome de Jesus há muito poder, e o diabo vai ter que aprender. No nome de Jesus há muito poder, e o diabo vai ter que aprender. Sai da minha casa, pega a sua trouxa e vai embora, e vai embora. Sai da minha casa, pega a sua trouxa e vai embora, agora. Há muito poder, e o diabo vai ter que aprender. O nome de Jesus há muito poder, e o diabo vai ter que aprender. Sai da minha casa, pega a sua trouxa e vai embora, e vai embora. Sai da minha casa, pega a sua trouxa e vai embora, agora. E não sai pra ver.